Uno zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5476. Uno 604, desse mantenha 2000 pés. 1014 de ajuste. Para 2000 pés, ajuste no 04, Uno 604. Aqui é o tráfego à frente na 2 horas 8 milhas reduzido. Ciente, Uno 604. Uno 52. Trabalho baixado, ainda não temos a runway inside. Está estabilizado no localizador? Estabilizado no localizador, Rio Delta. Ciente, completa a final do ILS X-Ray, chama a torre no 183. 183, obrigado. Golfcana tem 080. Ciente, Golfcana. Esse mantém o 40 na prova do VR, aposto para modificação de regra. 40. Controle Salvador, está 3855, você desvia à direita, proa 340, para evitar formações para 40 milhas. Com 604, direita, proa 90, estabiliza o localizador. Direita 90 para estabilizar o localizador, o 604. TAM 3858, autorizado desvio. Desvio, TAM 3858. Avistou a 1500 pés. Ok, passa no passe, aqui o Delta está avistado, está livre pouso na pista 10, o vento é de 1,60 graus com 8 nós, atenção, a pista molhada, o QNH 1014. Gente, cuidado. Autoriza circular para pouso na 1,7, o Bildão? Confirme o Bildão. Autoriza circular para pouso na 1,7, o Bildão. Tem condição de encurtar a final curta da 1,7? Positivo. Ok, está autorizado então curvar agora à esquerda, reporte interceptando a final da 1,7. Reportará interceptando a final da 1,7, o Bildão. Uno 604, reduza para aproximação, completa a final do ILS, torre no 183. Reduzindo, torre 1183, Uno 604, obrigado, boa noite. Boa. Cruzou 70 para o 50, TAM 3305. É autorizado 3000, TAM 3305. Autorizado 3000, PS, TAM 3305. Na 17, papapapa, segue o Delta. O Delta cancelado agora o 04, está livre pouso na 17, o vento é de 1,60 graus com 10 nós agora. Bem, seguido Delta. TAM 3305, reduza 220 nós. 220, TAM 3305. TAM 3305, redução 200 nós agora, após etapa irá manter a proa, limitado pelo curso do localizador, certo número 4 na aproximação. Mantivo, reduzindo agora 200 nós, vai manter a proa, limitado pelo curso do localizador, sendo para 3000, TAM 3305. TAM 3858, centro Recife, 12685, 2545. 3685-2545-3858. 604, boa noite, mantém a aproximação, reporte visual, teto estimado de 1500 pés. Reportará visual, gol no 604. Posso que agora estamos no controle? Informo, teto de 1000 pés, visibilidade 6000 metros, operando instrumento, suba moderada, suberosa. Tá visual com o campo, gol na 604. Ok, no 604, avistado, cheque o trem, o vento é de 1,60 graus com uma dúzia de nós, atenção a pista molhada, chuva sobre o campo. Entrei baixado e travado, pista molhada, autorizado pouso, gol na 604. Cheque Kilo Delta, seu solo 05, qual é o pátio? Pátio. Tá livre o backtrack até a bata, reporte livrando a pista. Autorizado 2 do 10, para 3 0 5 permanente. 7 Alfa, livre taxa, ponto da 1 a 0, lá pronto, 18 30 14, tá? 18 5 2, obrigado. Posca 1 5 7, reduce approach speed, Conal Tower, 1 1 8 3. Confirm clear for LS and reducing speed, changing tower, 1 1 8 3, Airpods 157. Sim, Marisa. Clear ILS, runway 10. Final ILS approach. Tower, muito boa noite, airport 0157, ILS, runway 10. She continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, airport 157. Vou atingir 3.000, pode prosseguir em descido, TAM 3305. Autorizado, 2.000 pés, TAM 3305, confirmando as 210.114, reporte estabilizado no ILS X-Ray. Mantivo 2014, reportará estabilizado no ILS X-Ray, TAM 3305. Que frequência de usado? O 04 arremete aos 08, em frente, chama o controle 19, decimal 8. 19,8, gol no 604. Foi feio a chuva na final, vento? Visibilidade, gol no 604. Gente. Final runway 10, airport 157. Ok, Roger, 157, you are clear to land runway 10. The wind is 160 degrees, 12 knots. We have rain now, the last aircraft has pulled up close to the touching, okay? Copy, clear to land runway 10, airport 157. Polo 604, suba para o nível 050. Mantendo a proa, aguardando os vetores para final ILS. Ok, subindo para o 050, mantendo a proa, gol 1604. Salvador, TAM 3305, desvio à direita das informações e está cancelando a aproximação. 3305. Pode desviar e manter posição, ou está mantendo 165 para evitar desvio, mantendo 3.000, TAM 3305. Livre desvio, TAM 3305, reporte quando possível para prosseguir no ILS. Afirmativo, reportará, 3305. Volume 604, vetoração, curva direita proa 180, limitado por 7 milhas da presença. Esquerda 180 por 7 milhas, gol 1604. Confirmando direita. E direita, 1... Pode confirmar? Confirmo, direita 180. Direita 180 por 7 milhas, gol 604. Ok, Tango vai atender o 40. Frente Oscar Golf Tango, desça 2000 pés, estado no 0-4. 0-4, Fernando. Presente voo e bom para a chegada bom, que Oscar Golf Tango. Você entrou de bom? Primo. Zero. Leave to the right and the taxi Alpha and Juliet. Maintain my frequency. Report to enter Juliet. Taxi Alpha and Juliet, Air Portugal 157X. Report enter Juliet. Melhoria do campo, aguardando condições de melhoria do campo. Tanto 3305 devido à remetida do gol na nossa frente. Copiando. Tanto 3305, desejo realizar um orbitentap no nível. Quais são? 3000 pés? Pode ser pro de TAP subindo para uma centena, tá? 3305. Uma centena? Sim, ativa. 3305, uma centena. Sim, então subam o nível no 00, pro de TAP, 3305, reporte início da O. Mantiva, pro de TAP subindo para uma centena, tá? 3305. Volo 604, curva direita, proa 270, limitado por 10 milhas da presente. Direita 270, limitado 10 milhas da presente, gol 1604. No 604 também deve realizar a órbita em TAP no nível 050. Afirmativo, gol no 604. Sim, então está autorizado reassumir a navegação na proa de TAP, reporte início de órbita, gol no 604 no nível 050. Reportará início de órbita no 050 e TAP, gol no 604. Alux Operações 3152 decola ao Sona 3, controle 119 decimal 8. 19-8, agora está pegando 152. Siga. Tem uma informação da torre se tem alguma melhoria no campo em relação à chuva? 1000 pés de visibilidade, 3 mil metros, quais são? 4 mil metros agora, de visibilidade e 1 mil pés de teto. Chuva intermitente sobre aeródromo, tá? 3305. Mativo, atingir uma centena pro ADAP para setor de espera. 3305. Copiado. Clear, enter to the left and gate 11, Air Portugal 157. Óbito ou vai prosseguir na aproximação? Então, o 604 vai estar voando na proa de TAP para efetuar a órbita. Sim, copiou as informações passada pelo TAP 3305. Afirmativo, no 604. Controle bom, TAP 3152, passa 2700, perfil da Puca, Aracaju, para o 330. TAP 3152, contato radar, na saída Puca, sob o nível 330. Sobe o 330, tá 3152 na boca. Oscar Golf Tango está ciente das condições de Salvador. Afirmativo. Prossegue na aproximação. Positivo. Ciente Oscar Golf Tango, está autorizado LS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Salvador, tá, 3305, tem alguma informação de após nosso cancelamento, alguma aeronave prosseguiu na aproximação e conseguiu acertar o pouso? Entendi a pergunta, são 3305. Efetuou o pouso já em Salvador, está 3305. Confirmando, o aeronave que estava precedendo a aeronave do senhor foi o Portugal, ele conseguiu sim completar o pouso. Gente, obrigado, 3305. O 3152 informa que na decolagem chegou a uma turbulência bem acentuada, bem de moderada a forte, logo após a rotação, ok? E chuva forte. Obrigado, 3305. Obrigado, 604. Salvador, tá 3305, só mantém a presença alternando Aracaju, solicita a prole de Aracaju. Atenção 3305, qual o nível que desejará prosseguir? Agora, 3305. Estou na desvia direita, tá 3152. Livre desvios por quantas milhas, tá 3152? A prova vai ser uma centena, mais 40 milhas. Copiado. 3305, solicita a subida para 230 para o Aracaju. Incisão 3305, aguardando coordenação com o centro. Subo nível 230 para verificação se irá prosseguir como esse nível como final. Pode já para o Aracaju da presente, 3305. Autorizado. Mativo. Direto Aracaju, subindo para 230, está 3305. Agora, Seixas, aguarde um minuto. O 604. Nós estamos em órbita aqui sobre ITAP. Podia me informar as condições de visibilidade, a quantidade de chuva que está caindo no aeródromo? As condições são semelhantes do momento da sua arremetida. A chuva já deu uma melhorada, tanto que Portugal logo em seguida pousou e agora já está novamente aqui uma chuva moderada. Que agora essa situação é impossível de prever ela com precisão, né? Porque de um para outro minuto já pode mudar aqui, porque o tempo está muito instável. Ok. O vento está se mantendo 160 com... Agora está 140 com 5, mas às vezes quando vem uma lufada de vento aqui com chuva, ele chega até 10 nós e a direção está variada, de sul até 140 mais ou menos. Tá ok então, muito obrigado. Sim. Ok, eu... Salvador, boa noite, objeto 6747. Controle Salvador, gol no 604. Prossiga, gol no 604. Gol no 604 acabou de bloquear a posição ITAP e solicita vetores para aproximação para o estão no zero, gol no 604. Do objeto 6747. No ar, na órbita sobre TAP, após bloqueio de TAP, será iniciada a vetoração. Segue o número 2 na aproximação. Afirmativo, vai continuar na órbita após o rebloqueio de TAP e receberá vetores. Voo no 604. Tá 3305, SAMI Centro, Recife, 2685-2545. 2685-2545, obrigado. 14, obrigado. América Golf Tango em qual velocidade? De cada um 40. Tem condições de incrementar a velocidade? Ah, negativo. E manter até Simbra? Qualquer? Manter 140 até Simbra. Posição. Sim, então para prosseguir com o número 1, mantenha 140 nós até Simbra, Oscar Golf Tango. Ok. Confirme. Webjet 6747, poderia informar as condições aqui do campo agora, no momento? Ok, agora a operação é na pista 10 com instrumentos com 1000 pés de teto e 4000 de visibilidade, chuva de moderada a forte. Ajuste no 0 no 4. Obrigado. Então eu vou passar as contas 18 e 3 a tua, por favor, já pode ir acionando. Está a 2 milhas da posição ITAP. Uno 604, vetor ação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda 020, gol no 604, limite ao localizador. No 604, redução para 170 nós, 170. Reduz para 170 nós, gol no 604, na proa 020. São 3305, ainda na escuta do controle Salvador. Salvador, muito boa noite, tá? 3178, transfere centro da informação Índia, 160 para 1150. São 3178, boa noite, senhor, identificação autorizada nível 050, chegada mais. Identificou 050 na malha, tá? 3178. No 604, desça 2000 pés, estado no 014. 2000 pés no 014, vou no 604. Aumenta a luz, 04 para o localizador, direita 055, reporta estabilizado. Direita 055, reportará estabilizado, gol 1604. E 080, barreiras autorizado, decola com curva direita na saída gole e depois transição VATAP, depois direto, barreiras, acionado o código 5501, controle 19.8. Na saída gole, depois eval e depois direto, ok? Não, gole, aí depois eval e depois direto. Eval, Eco Vitor Alfa Lima. Felipe Taxon, filme para o B? E 3 a bordo, Felipe Taxon para ingresso, pistão no 7. Boa noite, Oscar Golf Tango. Tango, informa o bichão no final, pista no zero, Tango. É, vai ter só circular e pousar no 7, ok? Se der visão. Afirmativo, então informa quando avistar. Está estabilizado o localizador, gol no 604. Centro no 604, prossegue na aproximação, aguarde transferência. Guardando, gol no 604. Bom, o vento, gostando. O vento de 140 graus com 4 nós. Já teria autorização do 6747, senhor? Estimativo, está autorizado para Guarulhos 340 nível na Perusque 50. Decola com curva à direita para sair da aeroposição de NER. Ajuste ou correção código 5504 e o controle 19.8. Conforme 340, é Perusque 50. Decola da curva. Com curva direita, será da Eldiner, transponder 5504 e o controle 19.8, objeto 6747. Correto, chama para o puxa acionado. São 4, seja lixão, obrigado. Foi o 12.3 abstrumido, quem é super, já estão aqui para interceptar a base da 17. Eficiente, por favor, não alongue a base, que eu tenho uma aeronave na sequência já aí que arremeteu. Chame na final. Confirma, poderia repetir? Não alongue muito a base, que tem uma aeronave da sequência LS que já remeteu, está em torno de 7 milhas atrás, viu? Você vai aumentar um pouquinho o brilho do balizamento da 17? Aqui a 17 está no brilho máximo, viu? Tá conseguindo visualizar bem a pista agora? Porque a chuva está bem nesse setor aqui. Ok, caso tenha dificuldade, pode completar para sinal da 10 da presença. 4006, identifique, chegada da Mari, desça ao 060. 060 na Mari, afirmativo. Como objeto 6747, portão número 4, pushback acionamento. 747 autorizado, senhor Itaico. Daremos o tanque, 747. Gostou? Gostou do avião? Nada, muita chuva aqui, ok? 83. 1983, voo no 604, obrigado, boa noite. Boa noite. À esquerda, para manter no setor norte, 1000 pés e aguardar para a base da 190, ok? Ok, preciso. Você tomar de quem, né? E o Gustavo tá avisou aqui, ok? Gustavo, tem quanto tempo de fazer uma base normal da 17?